vocês, o que passou não voltará ao proceder. É o presente, é o caminhar. Sigo a minha vida às vezes embaraçada. Não é fitar errado, ao muito menos é mancada. Procuro tratar bem todos meus camaradas. Não é só irmão de fé, eu sei qual é que é. A humildade salva a alma, chama a atenção da luz. O mundo é traiçoeiro, ele sempre te seduz. Desculpe meu guerreiro, se não sou assim. Peço de não chute, não me expulse daqui. Tô na mesma correria, mas a minha vida é outra. Pra poder fazer rap tem que ser um vida louca. Não, não, não, só quero meu espaço. Eu penso e olho bem tudo que eu faço. Respeito já é pouco, quem dirá se aprontar. É ponto para eles que nunca obterá. Cuidado com as palavras, é uma arma poderosa. Se usar ela errada, a coisa fica grossa. Olha o palavrão, não tô te provocando. Tô só te alertando, estão sempre me olhando. Eu vim me desculpar. Sempre acontece, treta não salva a vida e a gente só padece. A correria é união, então pra que a clica? Fica sossegado, maluco, esse não implica. Tem que saber chegar, mesmo na humilhação. Um dia tem o troco, não está em nossas mãos. Não sou paga-pau, não me acuse de medíocre. Apenas sou o que sou, eu tenho atitude, sou humilde e sem crise. Reconhecer é saber se desculpar, é a chave pra ganhar. O hip hop pega paz, mas a paz eu quero é mais. Não é maconha e cocaína que traz a sua paz. Eu me dou bem com você e lá fora, é, como vai ser? Jogue o jogo de inimigo e estará sempre caído. O acusador não avisa pra chegar. Tem sempre na agulha pra te fuzilar. Te fuzilar, te fuzilar. Precisamos estar juntos sem mancada. Na guerra dois é um e um não é nada. Se café no leite se misturam, unidos vamos vencer, não tenha nenhuma dúvida. Não, me deseje mal, pois sou como um espelho, capaz de refletir, sorrindo até o desprezo. Preto, branco, rico e pobre, humildade é tudo na mistura após a morte. Todo mundo aqui é réu. Bem-aventurados, humilhados, tá no papel. Pois dele será o reino do céu. Não é saber tudo, é o desejo do coração. Me mantém sempre em pé, salvando alguns irmãos. A semente foi plantada, basta apenas ser regada. Deixo na mão de Deus, assim como estou eu.